capitão que eu peguei. Não tenho direito de falar, não tem direito de me ouvir. Se meu filho não brincar, no casamento eu vou falar. Ah, ah, ah, ah, ah. Não tenho direito de falar, não tem direito de me ouvir. Se meu filho não brincar, no casamento eu vou falar. Ah, ah, ah, ah, ah. Todo mundo é assim. Até na vida já era assim. Se você tem medo do quê? Não tenho direito de falar, não tenho direito de me ouvir. Se meu filho não brincar,